aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol com cem mil rosas amarelas. Vem com a cabeça, sempre que eu esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama o meu jeito de menino. Que sorte! Meus sentimentos não se dão, mas você pode saber. Você passa.